Thank you. 5-2-0, bom dia, via chegada mais direta para 2010, do ajuste na 0-6. 5-2-0, Camargo, está aqui para a direita. 5-2-0, 5220 aprisado, Léo 7, reporte estabilizado. localizada está 352. É 352, eu chamo o Tony, na frequência, entrando no 8995. 895, obrigado, boa. Salvador, boa, tá 3520. 3520, boa noite, autorizado pouso, pista no 0, metro 170 graus, 07 mais. Autorizado pouso no 0, tá 3520. Boa noite, via chegada a Mari, vista para 2000 pés, o ajuste em Salvador na 016. Zona 70 autorizado. Zona 5, livro à direita, taxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08 à direita, agora tá 3520. muito boa noite, a repetição 022, permission Bravo, in position 11, request to take clearance to Lisboa. Ok, 022, send the best call, reply, book a departure. Book a departure and send my call to Lisboa, a repetição 022. Just confirm your call code 5041, report right to push at 4002. Copy, 5041 on call, yes, call 022. 22, position 11, request push and stop. Tokyo 02, clear push back, set up, water attack. For the push and start, call for taxi. Now, clear the system. Controle 3170. Controle 3170, vai transferir para a torre. Recebo que está fora da SPA. Ela está na proa de Duna. Piso no 70, chame torre na sequência, entrando 8, decimal 95. 95, obrigado. Correio Salvador, 3170, tá? Boa noite. 3170, boa noite, autorizando pouso, pista no 0, vento 1 no 60 graus, 06 noite. Livre pouso na 10. Zero solo, 31, livre à direita, taxi alfa, reporta as 2 Juliette. Alfa, 2 Por favor, 0 2 0 request aqui. Okay, 0 2 0 India, report hold point 0 0 focus 1 118.195, Canadian 105. Copy, taxi via India, calling Mike Conway 10, New Canadian 015, and change to tower 118, decimal 95, Aeroport Tower 022. Obrigado, Mike. Fizeram uma temposição após passagem do Air Portugal, Graça Juliette, portão 1-1, através do 09, segue fôlego. Faz Portugal para a Alpha Romeo 0. Alpha Romeo 0, good line up and take off for Neo 0, wind 160 degrees 06 knots. Juliet Golf 0 to Shore Airborne 38, call the patch control 120.8, move over. 120.8, airport ground 022, never mind. Ground 022, passing 1,400 feet, climbing 370 on departure Fuka. Passenger 022, with the contact climb is to 370 Fuka departure. Fuka departure, continue climb level 370, out of ground 022. Passenger 022, fly Natal. Direct Natal, aeroporto 022.